DJ Castro. Hip Hop Elite, você é bonitinho. Hip Hop Elite, DJ três Juan. Preto. Hip Hop Elite. Hip Hop Elite, 73. Hip Hop Elite, Speed Freaks, Black Alien, Hip Marcelo Hop D2. Elite. Hip Hop Elite, Mahal. Hip Hop Elite, Damian. O Ban. Hip Hop Elite. Hip Hop Elite. DJ Rodrigues. Gralha. Hip Hop Jackson. Elite. Jackson. Qual é a tuca? Tá ligado no programa. Hip Hop Rio na área. O nome do senhor? Davi Oliveira Silas. Eu tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfto nascido, diz a história que eu caí do prédio, aí fui engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela do samurai Bruce Lee, foi... aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália, e diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, como ele restituiu a vida, a Thalita, da febre, da... Tá curado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Entendi nada, meu senhor. Aberto desafio. E aí, Marcelão, lembra dessa sessão aqui no fundo, cara? Porra, cara, isso aí foi o quê? 98? Tem que tirar o CD pra saber, mas é mais ou menos... Eu acho que era 98, né, não? Olha só, olha essa. Quarteto fantástico, marcando em cima. Prendo a fumaça, rapá, e o futuro sai na rima. Marcelo D2, sinônimo, subversão. De novo, abalando geral com o microfone na mão. Marcelo D2, Marechal. Auri, convocando o B-Boy. Grafiteiro, MC. Quarta ronca, ronca. Quinta hip hop Rio. MC contra MC. Tá aberto o desafio. Isso era o Ronca Ronca na rádio imprensa quando ele era quarta-feira. Uhum. Ali na Presidente Vargas. Na Presidente Vargas, aquela turma bacana ali no fundo. É. Ali no chão. Aqui tem mais os botecos mais perto, né, cara? É verdade. Enfim, Marcelo D2 com a gente, ao vivo, até meia-noite. Um prazer, mais uma vez. Prazerzaço. Nossa conexão. Cara, não veio no programa desde aquela época? Positivo e operante. Nossa senhora, hein? Tá devendo mesmo, hein? Marcelo tá cheio de história, dia 3 de dezembro, sábado, mais uma edição do Oi FM, a música na Fundição Progresso. Vamos fazer promoção, enfim. Já passou por aqui com Marcelinho da Lua, com o Yuca. Essa ontem, semana. Já fez um horário, né? Fiz um horário meu aqui ontem. Ontem foi também. Demais. E hoje está aqui no Ronca Ronca, rasgando o brasa de Porto Alegre a Recife. Ao vivo, tá bom, não? Demais isso daí, cara. Demais. Convocando B-Boy. Grafiteiro e MC. Quarta ronca ronca. Quinta hip hop Rio. MC contra MC. Tá aberto o desafio. Marcelo D2. Marechal. Auri. Convocando B-Boy. Grafiteiro e MC. Ronca, ronca. Quinta-feira, hip hop Rio, MC contra MC, tá aberto o desafio. Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, digo ao povo que fico, decodifico, modifico, e o que pra nós é nocivo, danifico, eletrifico, confio mais espécie, SOS, que a cabeleira de Bob Marley, escrevo rimas em braille, pra despistar adversários que se movem por todos os cantos do campo de batalha, pensamentos sincronizados me impedem de cometer uma falha, vale qualquer procedimento, deixa o meu procedimento valha, luto pelo que é meu direito e não por medalha, medalha, medalha. A gente tinha esse quarteto fantástico. Fantástico, cara. Que era eu, Marechal, Auri e o Jackson. Agora, não lembrava disso não, cara. E fizemos ao vivo ali, você no picape. Eu no picape. Nós tínhamos dois picapes no estúdio da Rádio Imprensa. E o Marcelo ali fazendo os scratches. São duas gravações que eu tenho dessa sessão. Se eu realmente futucar o poço, vou achar outras. E nesse CD aqui eu tenho todas as vinhetas que eu usava no programa e algumas participações que nós tivemos naquela época. E antes a gente ouviu o Marechal com a Auri numa música que eles gravaram na Hip Hop Rio ou alguma outra coletânea, talvez na coletânea... Que saiu da trip da Sim. Zoeira. Uhum. O Voo dos Dragões, que era uma música clássica daquela época claro. Também. Era um hit, vamos ver. Era um hit que eu não lembrava, né? Não sei. Enfim, porque, mas não lembrava. Estamos ao vivo aguardando a sua participação pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. OIFM. Ronca, ronca. sentido. Só ando descalço, eu não perco um abraço, eu só faço o que faço. Era tudo abstrato e não mexa comigo. Eu lhe furo um vive de graça, você perde a praça. Quanto gastei pela glória? Quanto gasto pela glória? Quanto custa cada vitória? Quanto custa a vitória? Eu não sei, mas está bem assim. Lembranças só são dos passados. Vejo revolucionário em tudo. Só não vejo cabeça. No texto enviesado, no tempo desconstruído, no gosto pelo perdido. Vou indo um abraço, não para o percalço, não para comigo, não faz um abrigo, um pedido, um realismo, um grito. Pela essa hora já passa das 11. Mariana, sou feito cultiva e quando eu ouço ronca ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão, é de tirar o pica-pau do ovo. Um abraço pra todo mundo! Pra você que saiu de trás da moita nesse instante, o FM Ronca Ronca recebendo Marcelo D2 ao vivo, até meia-noite. Participe! O endereço roncaronca@oifm.com.br. Mais cedo eu falei com o Marcelo e falei, e dei um toque nele. Pô, Marcelão, enche a sacola aí do supermercado com os discos, né, cara? Pô, só que eu tô naquele momento... Mudança. Mudança de estado civil, sabe qual é? Sei, sei. Então tá tudo na caixa, tá... Não consegui pegar os meus vinis, cara. Mas trouxe, tem umas coisas aqui também que dá pra tocar, não dá? Sim, sim, claro. Dá. Tem umas coisas novas, tem umas brincadeiras aqui. Mas você deve ter já ter dado uma desovada nesse material, nesse programa que você fez aqui ontem, ou não? Não. Tá cheio? Tá cheio de novidade? Tem coisa aqui. Você foi a Los Angeles recentemente? Eu fui pra Los Angeles fazer... Tô fazendo um disco novo. A ideia é fazer um clipe pra cada disco. Isso tá dando um trabalho danado. Fazer? Um videoclipe pra cada música. Ah. E são 16 músicas, a gente já fez 8 músicas e 8 clipes, né? Eu fui pra lá pra fazer, foi uma viagem demais, cara. Fui pra Big Sur, lá onde Kerouac, Henry Miller, aquela música que fala sobre viagem, on the road. Eu fui lá visitar a terra onde Kerouac tomou aquele vinho, ver se aquele vinho tinha realmente uma coisa especial, e tinha. Lugar demais. Lugar bonito demais, cara. Lugar... Tava meio friozinho, então tava mais bucólico ainda. Tava bonito pra caramba. Eu fiz um vídeo lá e fiz um outro pela estrada também. Marcelo se apresenta sábado, dia 3 de dezembro, na Fundição Progresso. A noite dos Marcelos. Ele, o da Lua e o Yuka. Aliás, tem o Yuka aí, cara. Ih, rapaz, vai gerar um assunto forte aí agora com Marcelão e o Yuka entrando no programa, hein, cara. Vai. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Yuka e, graças a Deus, sou rubro-negro. Estou aqui para dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Graças a Deus, nós somos rubro-negros. É, nós. Obrigado a você. A gente pode colocar logo a promoção, 4 ingressos duplos para o seu show. O que tem que fazer? Você é um cara de rádio, né, Marcelo? A gente fala muito sobre isso, a sua paixão, a sua vontade de fazer rádio. Eu cresci ouvindo Fluminense, né, cara? Maldita. Lembro que eu gravava os programas de rádio pra poder ficar ouvindo de novo, sabe? Tinha programas clássicos. Tinha um programa do Cezinha Chaves. Sim, claro. Que era, eu andava de skate pra caramba na época. E tinha esse programa que tocava muito skate punk, essa coisa. A Fluminense quase toda, sabe? Ficava lá esperando a música que... Era engraçado que as minhas mixtapes, minhas fitinhas, cassete, tudo tinha assim. Aí tinha aquela nova do Stray Cat, sei lá. E ela não, sempre não tinha o começo das músicas. Eu ficava esperando lá, já no play-hack, já apertado. E o pause, né? Aí agora a Stray Cat, plá, soltava, sempre perdi o começo da música. As músicas eu nunca sabia o começo direito, porque tinha gravado. Mas isso cria um vício, né? É. Eu, durante muito tempo, tenho até hoje, mas depois eu consegui passar para outro, uma cópia do Electric Ladyland, do Jimi Hendrix, que em Crosstown Traffic tinha um arranhão. Uhum. Durante anos eu ouvi aquele arranhão como se fosse parte arranjo, da música. Arranjo. Depois, quando eu ouvi a música sem arranhão, eu falei, porra, mas não tem graça nenhuma. Então vamos fazer a promoção. É, você quer fazer uma pergunta à sua torcida, à sua audiência? Uma pergunta? Deixa eu ver uma pergunta fácil. Sobre o disco, o seu mais recente disco. A gente... É, o mais recente ninguém vai saber, que eu não falei quase nada dele, mas... Não, o já lançado, né? O do cara que falou aqui. Eu fiz um disco que acabou de falar aqui. Essa é fácil demais. A gente podia dar dois pares agora e dois depois? Lógico. Então vai dois pra quem falar qual foi o sambista que eu homenageei no meu último disco. Essa então é muito mole. Tá mole. Acabou de falar aqui. E ele fala onde? Que... E manda onde? Manda aqui no telefone, manda no arroba. Ah, não, manda pelo e-mail. Ah, como você quiser, quer usar o seu tweet? Não, vamos usar aqui o do... É, vamos usar o e-mail, roncaronca@ufm.com.br. roncaronca@ufm.com.br. Qual o sambista homenageado pelo Marcelo D2? No meu último disco. No mais recente disco. Eu tenho uma história boa dele, eu falo depois. Não, que cara, a gente vai falar muito dele, porque você sabe que, pô, é um ídolo absoluto do Ronca Ronca, de muito tempo, né, cara? Ele teve no Ronca Ronca, cara? Não esteve, mas só por essa... Essa via as vinhetas e... É demais esse vinil dele, é demais. E as capas do Bezerra são sensacionais, são, né, cara? Eu nesse... eu nesse disco, eu refiz uma capa dele também, né, cara? Sim, claro. É. Sou eu lá na cruz. É mais uma dica, né? É mais uma dica. Um tempão atrás, o Kamal Kassim me aplicou de uma moça, uma cantora, que eu fiquei absolutamente viciado, apaixonado. Curte só. If this thing called love is neglecting. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Marcelo, você foi logo no selo da Georgia Ann Muldrow. Espetacular isso, né, espetacular, cara? Espetacular, cara. É o selo de um amigo meu, o Egon, que é DJ, que é de Los Angeles. É um selo bem respeitado de hip-hop, underground, Stone Throw. Lançou Madlib, lançou Jay Dilla, lançou Metaphor, que participou do meu disco, no Arte do Barulho. É um selo independente e corre legal, assim. Tem na Spin desse mês, tem falando sobre a nova face do hip-hop. E cita nomes, paraná, e cita o selo, o Stone Stockholm. E ela, pra mim, é engraçado porque ela tem essa coisa meio bem psicopada, meio estranha e tal. E eu achava que ela, o disco fosse estourar mais do que realmente tocou por aí, né, cara? Mas é um disco bom demais, cara, bom demais. A gente descobriu meio que na mesma época, eu e o Cassinho ali, quando o Mário e a Samantha estavam voltando de Los Angeles, cara. Nossa audiência subindo pelas paredes com a promoção. Você deve responder a pergunta que o Marcelo D2 fez ainda agora. Qual o sambista que foi recentemente homenageado por ele, Marcelo, em um disco inteiro? Aí, meu irmão, quando eu cheguei da obra, só tinha o lugar do barraco. A chuva levou tudo, malandrado. O IFM. Quando o destino me pisa o barraco, desliza, sou quase defunto. E se escape, não corro, me expulsam do morro pra novo conjunto. Quando o destino me pisa o barraco, desliza, sou quase defunto. E se escape, não corro, me expulsam do morro pra novo conjunto. Pego o trem de madrugada, em cada parada não tem solução. Meu verdadeiro endereço é Rua do Avesso, lá na condução. O operário brasileiro é mesmo agulha que costura e fica nua. Trabalha de janeiro a janeiro, passa fome e mora na rua. Quando o destino me pisa, o barraco desliza, só faz o defunto. Aí tá certo. E se escape no forno, me expulsa do morro pra todo conjunto. Nem dá pra esquentar a cama, atleta sem fama, sou bamba sem nome. Eu sou apenas mais um que não tenho nenhum, meu salário. Marcelão, recentemente eu li uma história, rapaz, que me ocupou muito tempo. Foi a seguinte, eu não me lembro exatamente, porque eu li a matéria e depois eu fui saber o autor das letrinhas. Mas o Caboclo dizia que ali na virada dos 60 para os 70, quando subiram praticamente no mesmo minuto Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison, imagina o que, que era isso, né? Subirem os quatro, quase que ao mesmo tempo. O camarada, esse um que eu não me lembro, ele se sentiu responsável por seguir com a vida que essas pessoas mostraram para aquela garotada. Não me lembro, não foi o Pitazo, mas alguém assim falou isso. Ele se sentiu responsável por seguir, de levar a história que essas pessoas que tão cedo nos deixaram, largaram um buraco gigante, né? E aí eu pensei, porra, o Marcelo fez o disco do Bezerra da Silva. A resposta é essa, lógico. A promoção já está encerrada. Passa pela sua vida uma coisa de ter essa responsa, cara? Pô, me passou um pouco, cara, agora quando eu gravei. A história desse disco tributo foi bem louca, assim, porque eu tava no enterro, foi um enterro, até falei outro dia que eu tava falando com o Bruno, foi um enterro mais engraçado que eu já fui, com todo respeito e tal, mas eu cheguei, eu tava de viagem, eu tava em São Paulo, eu soube que o Bezerra morreu à noite lá, peguei o primeiro voo, cheguei 8 e tal ali no João Caetano, é o João Caetano ali na Praça da Bandeira, na Tiradentes, aí cheguei lá no teatro, tava o Zeca já, com uma garrafa em cima da mesa, o caixão ali mais pro canto ali, o Zeca já tomando a cerveja, com o olho inchado de chorar e tal. O Zeca, não vai chorar não, que enterro de sambista não tem choro, vamos celebrar a vida e tal. E isso era 8 da manhã. 2 da tarde, o de Croc já chegou gritando que o Bezerra morreu no dia 17 de janeiro. Ele falou, é um 7-1 mesmo, o dia que o cara morreu, 17-1. Tinha uma hora que o de Croc já tava com o cotovelo em cima do caixão, rindo pra caramba, todo mundo já meio alterado. E nesse dia a gente falou sobre essa coisa de fazer... Pô, eu falei, né? Vamos fazer uma homenagem aos caras. Não, tu que tem que fazer, tu que tem que fazer. Eu fiquei 4 anos, 5 anos com isso na cabeça. Pô, preciso arrumar um tempo pra fazer uma homenagem ao Bezerra e tal. Outras pessoas fizeram, foram me chamando. Aí eu falei, ah, vou fazer uma aqui, uma homenagem aqui, outra ali. E eu tava nesse ano, 2010, eu tava meio sem vontade de lançar um disco mesmo. Aí eu falei, ah, é a hora agora. O Leandro me chamou, falou, vamos pro estúdio, vambora. Eu acho que o Bezerra, cara, tem uma coisa dessa juventude que acho que a molecada conhece muito mais o folclórico Bezerra, Malandro Bezerra, do que as músicas dele, sabe? Acho que de um certo tempo pra cá, só o Malandro... Ah, vou apertar, mas não vou acender agora. E... As de maconha foram as que mais ficaram, né, cara? Mas essa aqui, como essa que tá tocando fundo e várias outras e tal, foram meio que sumindo. Eu falei, ah, não, tem que gravar um disco pra mostrar pra molecada que... quem foi Bezerra da Silva e tal, tanto que eu resolvi fazer um disco, não quis botar rap com samba, não quis fazer um disco de samba, de uma batida, os arranjos bem parecidos com ele e tal. É meio estranho, porque ele foi meio que um pai, quando meu pai morreu, cara, foi um cara, foi um amigaço que botou a mão no meu ombro, sabe? Foi parceiro pra caramba, foi amigo mesmo, me chamava pra almoçar, fiquei meio, lógico, fiquei arrasado quando meu pai morreu. E... um dos primeiros caras que eu, quando começou a misturar essa coisa de rap e samba, lá em 97, quando eu realmente abri uma porta assim na minha cabeça, que eu falei, opa, tem o bumbo e caixa do funk, né, que é o tum-tum-tá, tum-tum-tum-tá, com tch-tch-tch-tch-tch do samba. Isso dá pra fazer com outras coisas, né, cara? E eu fui mostrar pro Bezerra, o Bezerra falou, opa, aí dá samba, cara, vamos aí. Então o Bezerra é um cara especial demais pra mim. Eu tenho ele tatuado no braço, né, cara, não é à toa. Ele foi uma pessoa muito especial pra mim. É meio... Sei lá, se é meio pretensão demais falar isso. Vou levar o legado, sim, sim, do Bezerra. Quem sou eu, né? Bezerra da Silva... Agora, uma coisa que eu mais me deixa intrigado, que é o maior malandro carioca, era pernambucano, né, cara? Já que você falou dessa outra lenda... Alô, rapaziada, aqui é o de Crow, o crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Alô, rapaziada, aqui é o de Crow, o crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Mas você sabe que essa minha fissura pelo Bezerra é muito antiga. E quando eu recebi o convite para trabalhar na BMG fazendo o selo Plug, meados dos anos 90... É, tinha aquela onda de... Eu acho que eu nunca falei isso, cara. É 90 ou 80? Não, a primeira do Plug foi nos 80. Depois a BMG ressuscitou o Plug. Com Devotos do Ódio, Patofu. Ah, lembro. E os discos da época. Capital Inicial, não. Black Future, The Fala. O Black Future nunca saiu em CD, né, cara? CD, tem uma ingresia sinistra em cima. É. Eu tentei resolver isso, a coisa não foi adiante. É a maldição, Picasso... do Tantão. Picassos Falsos, Ojeriza, The Fala, essa turma toda foi recolocada nas lojas. Mas tinha essa onda de pau de sebo. Lembra? As bandas eram jogadas pro teto, num pau de sebo, quem colasse lá em cima ficava. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso, bicho. Ou a gente acredita numa banda, ou a gente não acredita numa banda. Agora, se vocês querem lançar uma compilação, um pau de sebo, eu topo fazer com uma única ideia: músicas do Bezerra da Silva com bandas novas. Foi adiante? Não, né? Lógico que não. Mas ainda dá tempo ainda. Mas não fizeram ainda não isso? Coletânea, cara, de banda de rock com não, o Bezerrão? Teve, logo depois que ele morreu, teve esse ao vivo que saiu, que foi ao vivo na Fundição, que eu apresento, e tem uma porção de gente cantando. Mas não foi... Era ao vivo, né, cara? Eu acho que ia ser... Na época eu pensei nisso, mas o projeto já chegou em mim bem pronto. Mas é que era um DVD, né, tal. Mas essa coisa de dar pra cada banda, vai lá no estúdio e faz a tua versão. Sim, é papum, entra, grava. Esse ao vivo era meio que você chegava e cantava, sabe? Era arranjo já pronto e tal, então... Porque ficou legal, era arranjo do Ganja, era bem, foi bem legal. Mas é. Mas dá tempo, né, cara? Bezerra da Silva merece homenagem todo ano, eu acho, cara. Vai fazer só de rap, só de rock, só de samba de novo. Bibi, há mais de 15 anos sendo muito mais que uma loja de sucos. Visite o site bibisucos.com.br e confira os novos sanduíches, as novas promoções, a linha de roupas e acessórios e muito mais. E ó, aproveita que a essa hora já está batendo aquela fome e faça o seu pedido pelo Bibi Delivery em uma loja perto da sua casa. Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio. Valeu, gente boa! A situação é a seguinte, hoje é a última edição do programa em novembro, a próxima será dia 6, as quatro edições de dezembro são 6, 13, 20 e 27. Dia 20, aqui nesse estúdio, nós teremos a mega edição especial do Ronca Ronca com 300 minutos, 5 horas de programa, começando às 8. Você até bocejou aqui, porque vai ser uma pressão muito violenta. Vai querer dois dias de folga depois, né? Então faz parte do pacotão de celebração dos 300 programas Ronca Ronca na UFM em quase 20. 6 anos. Dia 20. Dia 20 de dezembro. Dia 27 é a ressaca, né? Se quiser passar por aqui, no dia 22 nós teremos a festa no Teatro Rival, com a banda Os Ronca Tripas, num set curto, mas muito especial. Distribuição da camiseta realizada pelo Bibi Sucos, Ronca 300. Enfim, desorientação total, cabeleira altíssima. 5 horas de programa, meu amigo. Demora. É muito alpiste para minha gaiola. Então, a ideia é a seguinte, que a nossa audiência me ajude a fazer esse programa tão especial de 5 horas, de 300 minutos. E a parada vai começar a partir de agora. De que maneira? Eu vou pedir para que a nossa audiência de Porto Alegre e Recife participe dizendo duas músicas que gostaria que a gente tocasse nesse programa. Uma delas será selecionada. Manda duas, que eu tenho que ter o disco, tenho que ir na tua casa, pegar alguma coisa que eu não tenho. Encaixotar. Ir na casa do Bruno. Hã? Desencaixotar. Desencaixotar. Então, os ouvintes mandam duas músicas que gostariam para esse programa especial. Eu vou selecionar uma, tá? Esse pedido será feito ao vivo no programa. Nós vamos gravar, vai entrar a voz da criança. Alô, aqui é Marcelo Peixoto, eu quero ouvir... Bababá, bebebé, bibibi, certo? Nós teremos um horário especial para ligar para as pessoas. Então, a partir de agora, a nossa audiência já pode começar a fazer essa relação de músicas para o programa dia 20 de dezembro. Envie duas músicas que você gostaria de ouvir nessa edição de 300 minutos do programa. Mande seu nome completo, telefone, que nós vamos entrar em contato com você. O horário que nós vamos entrar em contato com você, com o Nandão, com a estrutura da técnica aqui, é... De 14 às 17 horas, nós temos apenas 3 horas para gravar. Então, se você não estiver em casa, não adianta nem participar, que a gente não vai conseguir pegar sua voz. No dia 20, isso. Isso vai ser gravado antes. Antes. No dia 20, a gente vai colocar a voz do ouvinte. Mas a partir de agora, você já pode participar e amanhã o Nandão pode ligar. Vou deixar a minha aí já gravada. Depois. É, exatamente. Nós vamos fazer isso hoje, no programa de hoje, e no programa do dia 6, da terça-feira que vem, para pelo menos um terço do programa ser montado com a nossa audiência. É música que não acaba mais, né? Normalmente, em média, o Ronca Ronca mostra 20 músicas. Então serão 100 músicas a princípio. Você vai passar aqui, um monte de gente vai passar aqui para trocar uma ideia. Então, que sejam 18 músicas, enfim, serão quase 100 músicas que nós vamos mostrar. Então eu preciso da ajuda da nossa audiência nesse programa tão especial. Legal. Participe pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br dizendo duas músicas. Repito, eu vou selecionar uma da rapaziada. You say, ignore all the rest, and then begin to magnify it all over the world to make you look like what you actually are. Ronca. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Thank you. And we'd like to say that it was really out of sight play for y'all. Here's a song for everybody to grab hold of. Not coming from us to you, but... Como é que esse diabo tinha essa voz, Marcelão? Pô, é demais, né? Thank you and good night. Situação, né, meu amigo? E antes era o Sean Kuti, o filho do... É, bota de novo aí pro Marcelão ouvir. Ronca, ronca. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Olha, a logística para a participação da nossa audiência é a seguinte. Dia 20 de dezembro, 5 horas do programa. Ao vivo de 8 a 1 da manhã. Então, eu quero que grande parte do programa seja realizada pela nossa audiência. A partir de agora, apenas no programa de hoje e de terça-feira que vem, eu vou receber os pedidos da nossa torcida. Envie duas músicas com seu telefone. A partir de amanhã, o Nando e eu já poderemos entrar em contato com você para gravar o seu pedido. Olá, aqui é o Alcir. Eu gostaria de ouvir Bezerra da Silva Zogabá. Todos esses pedidos selecionados irão no programa ao vivo, certo? É. Mas nós temos esse horário, de 14 às 17 horas, para gravar com a nossa audiência. Gente, para Meirelles já está participando. Mande duas músicas, seu telefone direitinho. Brasil inteiro, planeta inteiro. Nossos ouvintes assim, na Nova Zelândia, na Argentina. Vai ficar cara essas ligações, hein? Não, mas tá tudo liberado já. É na Oi, né? Envie duas músicas, uma delas será selecionada e esse será o seu pedido, que será gravado. Sua vozinha estará no programa mega especial com 300 minutos do Ronca Ronca, dia 20 de dezembro. Pode mandar a partir de agora para o endereço roncaronca@oifm.com.br. Nosso ouvinte de toda terça-feira, Lúcio Branco, responsável por essa vinheta do Sean Kutcher, pergunta a você o seguinte: a quantas anda aquela ideia de você fazer um musical sobre o Bezerra depois de ter assistido o musical do Fela na Broadway? É o que eu tava vendo o Sean ali, eu lembrei do musical do Fela, foi demais, cara, foi demais. Tinha umas coisas muito Broadway, lógico, mas. Mas eu não sei se eu tenho esse know-how todo pra fazer um musical do Bezerra, não, mas acho que seria interessante. Eu vi um do Candeia ali no Oi Casa Grande, cara, que foi emocionante, cara. E o Arlindo Cruz, né, que tocou com o Candeia quando eu tinha 14 anos. Arlindo me conta essa história toda vez que a gente tá bêbado junto. Ah, eu toquei com o Candeia, eu tinha 14 anos, barará, aprendi tudo com ele. E eu saí de lá com os olhos cheios de lágrimas, fui falar com o cara, né, com o ator, com os atores todos. Liguei pro Arlindo, falei: Arlindo, você tem que vir aqui ver isso daqui que é demais. Eu acho que eu vi poucos, eu vi esse do Candeia, vi esse do Fela Kuti, foi sensacional, cara. Com uma banda ao vivo, né? A turma do... do Antibalas. Antibalas, né? Foi demais, era demais, né? Tinha uma hora lá que era uma macumba cibernética, muito de americano demais, né? Muito brother demais, que aí... Mas a história toda era muito bem contada. Mas não sei se eu tenho esse know-how, não, mas eu gostaria de participar de uma coisa a la Bezerra da Silva. Vai ser demais. Tinha que ser lá no Galo, né? Tinha que ser lá no Galo. Oi, FM Ronca Ronca, recebendo Marcelo D2. Estamos ao vivo até meia-noite. Participe do programa, assim como o Mr. Wright fez com essa pergunta sobre o musical pro Bezerra da Silva. Mande a sua pergunta pro Marcelo D2. É uma chance muito especial. Pode utilizar o endereço roncaronca@oifm.com.br. Marcelão, o que você está aprontando para esse show de sábado, dia 3 de dezembro, com os outros Marcelos? O Yuka teve uma ideia genial, cara. A gente homenagear o saudoso Redson, né? Putz, grilo, hein? Que faleceu há pouco tempo, do cólera, que foi uma influência pra gente gigante. Que... Ele deu a ideia de a gente fazer medo, aquelas vezes tem medo, né? Que eu acho demais, eu vi muito show do cólera, no Circo Voador, Itaboraí, Guaranã. Acho que vai ser demais. Mas vai rolar essa homenagem? Vai rolar. É confirmado mesmo, então. O Yuka falou que já tem um arranjo lá, que vai do dub pro hardcore, coisa meio... É um caminho curto, né? Meio Clash. Pô, demais, mas que hein? Vai ficar demais. Essa é uma das nossas homenagens. A gente tá tentando marcar o ensaio sexta-feira, né? Senão a gente vai fazer lá na passagem de som também, a dois palitos a gente. Eu ouvi você no... Pô, foi, é tanto festival que a gente vê na... No SW, Rock in Rio. SW, vocês dizendo que você não costuma ensaiar, né, com a sua banda. É fato ou é boato? É fato. Eu não gosto de ensaiar, cara. Acho ensaiar muito chato. Tocar a mesma música... Uma hora, três horas tocando as mesmas músicas e sem público, sem ninguém. É um saco, cara. Esse show do dia 3 é 1, 2, 3 já, mais ou menos, vão por aqui, vão por ali? A banda que a gente toca comigo, toca o mais novo, tá há 5 anos na banda. Então, É olhar um pro outro. A gente sai muito no camarim, aquela coisa assim, naquela hora que eu vou fazer não sei o quê, olha pra mim que eu te dou aviso, tarará, então tu vai ali e tal. E ensaios, nossos ensaios são, geralmente são assim, sabe? Agora isso é muito doido, porque a gente tá falando de um ensaio. Bob Dylan grava disco sem ensaiar. É. Como é possível? Por mais que o músico tenha capacidade, qualidade, um, dois, três, e gravar uma música, e essa música ser o take que... É, dizem que o Kind of Blue, fui ver aquela exposição belíssima do Miles Davis. Eu vi lá em São Paulo, né, no Sesc. Ah, você viu no São Paulo? Eu vi em São Paulo, não vi o aqui. O Sesc em São Paulo conseguiu botar aquela exposição gigante? É demais, cara, foi demais. Não, eu vi aqui. Não sei se foi do mesmo tamanho que era aqui, pô, né, aqui era uma coisa de doido. É, gigantesca mesmo. E lá explica que o Kind of Blue, eu já tinha visto no documentário mesmo, falando que o Kind of Blue foi gravado com a história que os músicos, ele chegou, deu partitura pra todo mundo, virou as costas e contou. Um, dois, três, quatro, e gravaram aquele disco genial, né? Mas esse disco que você está preparando está previsto para quando? Eu estou sem prazo para ele. Eu quero muito lançar ele em abril, março ali. Abril, maio. É para já, então. É, né? Eu já estou com 8 prontas, né, cara? Agora... Eu tava meio de saco cheio, Maurício, de fazer disco. Vamos fazer mais um disco e tal. Tinha que arrumar um jeito de fazer isso que me desse prazer de fazer e me levasse alguma coisa nova também, algum... Aí me deu essa vontade de fazer um disco pra ver. Um disco com 16 clipes agora. O cara pode botar lá, pode ouvir o disco só, dá pra ver o disco inteiro, vai ter interlude lá, vai ter um filmezinho. Na verdade é um filme que o disco conta na história do disco e tal. Tá dando um trabalho danado, mas ao mesmo tempo é uma coisa nova, que não é aquela coisa de ficar 3 semanas no estúdio, fazer o disco e tal, e lançar mais um disco. Eu tava meio... Até porque, cara, é engraçado porque... Meu filho tá com banda, então acaba vendo, convivendo com essa molecada e vendo, os moleques tão nem aí pra disco, né, cara? Não quer nem saber de disco mais. Não, ah, vamos lançar aí um EP, um singlezinho, bota essa música, esse single na internet e tal. Eu ainda gosto de álbum pra caramba, sabe? Eu acho que o álbum tem que ter um... É legal o álbum que tem uma história. É difícil, meus álbuns quase todos, com a maioria, ou todos, se brincar, tiveram um tema, sabe? Um é da batida perfeita, ou do Plant Ramp, que é sobre legalização da maconha, outro que é liberdade de expressão, outro que é falando de samba e tal. E esse, tem esse momento genial que é dessas câmeras SRL, que é essas câmeras digitais que faz videoclipe, que faz tudo bem simples. Eu tenho uma e juntei uma galera que tem esse material e vamos fazer clipe pra tudo quanto é música. Né? E quem é que tá tocando com você nesse disco? A Ganja Monteiro, que tá fazendo os vídeos. Que é a diretora. E eu tenho bastante coisa do Nave, que fez Desabafo, que já fez algumas músicas pra mim, algumas bases. Tem o Renan Saman, tem a minha banda mesmo, que a gente gravou uma música no Electric Lady, cara, em Nova York agora, quando a gente foi tocar. Você no Central. Usou vários estúdios pra gravar? Eu tô gravando um em cada lugar, cara. Gravei uma música em Angola, gravei duas em Los Angeles, algumas aqui no Rio. Essa em Nova York foi demais, porque a gente tava tocando no Central Park, tava lá já 2 semanas, dei de cara com Electric Lady lá, eu falei, pé, toquei a campainha, falei, quanto é que é, cara? O cara, pô, é tanto. Falei, beleza, minha banda tá chegando aí, dá pra gravar no dia tal, dá. Aí passamos uma tarde lá, tarde e noite, gravando essa música, que é uma música do Arlindo, que fala dos bairros. Rolou uma vibe do Cidadão aqui? Demais, demais, cara. Rola, rola. Não, demais, pô, demais, o estúdio, tem pintura... Da que a galera pintou pra ele na época. É tudo valvulado, tudo equipamento todo da época. Tem um Rhodes do que o Steve Wonder gravou lá no estúdio na década de 60 e tal. E a lógica, essa coisa na hora lá, né? Que tu acende a velinha lá no cantinho pra iluminar e tal. Vem, né? Pô, espetacular, hein? Foi demais. Esse dia foi um dia especial, porque foi... Um dia que a gente tinha. No dia seguinte do show do Central Park, a gente tava meio naquela rebordosa do show ainda e tal. E aí entrou no estúdio, deu aquela adrenalina em todo mundo. Caraca, a gente tá aqui. o Pablo, que é o tecladista que toca comigo, que eu costumo dizer que ele é o argentino mais querido depois do Conca, que ele é argentino, mas é brasileiro, né? E ele tirava foto do Rhodes, do Steve Wonder, abraçava, beijava, ligava pra mulher, ligava pra tia, eu tô aqui tocando, olha que houve, tá, né? Foi demais, esse dia foi um dia especial. E esse show do dia 3 de dezembro na Fundição Progresso, vai ter alguma música? Já tô tocando uma, nova já, eu já sabia, tô tocando direto, que é a música Eu, Elinho do Ponto de Equilíbrio, Meu Filho e o Stefo. E eu tô pensando em tocar mais duas novas, a gente vai ver como é que vai ficar até lá, né? Sem ensaio é mais fácil, é só chegar e falar, vamos tocar? Vamos! Não, a gente começou tocando, já sabia, assim, eu ia falar, ó, vou tocar uma música nova. A gente não ensaiou, se der certo, sorte de todo mundo, se der errado, desculpa aí, né? Stand up for your country and your beliefs and start singing. If you don't, fuck you. Alcir, chegou a hora da Bolívia, tão aguardada por grande parte da nossa audiência. Lembrando a você que saiu de trás da moita nesse exato instante, estamos ao vivo até meia-noite com Marcelo D2 no Ronca Ronca, na Oi FM. Vai, Alcir. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. O Bruno pergunta o seguinte para você, Marcelão. Ele diz o seguinte: acho que você, seu Jorge e o pessoal dos Racionais têm muita coisa em comum. Quando vai sair a próxima coisa de vocês juntos? Sempre mandaram muito bem. Bruno do Murumbi, em São Paulo. Aproveita, cara, antes de você responder, desculpe, o Luan faz o seguinte: olá, eu sou o Luan Teodoro, moro em Igarapé, em Minas Gerais. Comecei a ouvir o programa semana passada, tô curtindo pra caramba. Se tiver como, manda um abraço pra mim. E não sei o que, bebê. Se puder, toca uma música doida pra mim. Eu vou tocar uma música muito louca pra você. Se segura, hein? Já que você atiçou, Luan, de Igarapé, tu vai sentir uma pressão violentíssima no cangote, cara. Marcelão, manda um abraço pro Luan e responde ao Bruno, por favor. Um abraço aí, Luan. Se segura que vai vir pedrado. Cara, eu queria muito que o chamar o Brau pra participar desse disco novo. Eu tenho uma música que eu acho que ia dar peça agora. Vamos ver se vai rolar. Nunca fiz nada com ele. Com o Jorge eu faço quase sempre, né, cara? Quase todo disco o Jorge tá no corinho aqui. Ele passa sempre pelo estúdio. Tem gente boa aí nesse disco, cara. Tem uma menina nova que chama Joia Bravo, americana, que eu conheci aqui no Rio, mas que gravei lá em Nova York com ela. Tem uma música com ela legal pra caramba. Tô querendo chamar uma rapaziada de rap nova de fora e daqui também. Eu gosto bastante de participação. No último disco, sem ser o do Bezerra, no Arte do Barulho, eu, quando fui fazer a ficha, não tinha me tocado ainda. Quando eu fazia a ficha, música 1, participação, tá, né? Música 2, participação. Quando eu vi, tinha participação em todas as músicas, né? Participação pra caramba. Eu precisava o espaço de um LP pra colocar todas as informações. Só pra botar os créditos, né? Tem saída em vinil, seus discos? Esses dois últimos não, cara, porque a fábrica tava meio... Agora ativou de novo, né, lá, no, que é a única que tem aqui no Polisson. Brasil, né? A Polisson, na Baixada lá, né? Luan, já que você provocou, cara, segura isso aqui, ó. É a tal da música doida. Em Garapé, nosso ouvinte de duas semanas... Cara, eu choro com essas coisas, sabia? Ligar e pedir pra tocar uma música doida, cara. Dream free. estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte. É, com o esporte. A situação é a seguinte, Luan, nosso queridíssimo ouvinte de Igarapé. Aí ao fundo é uma banda chamada White Noise, mais doida do que a música, que de doida não tem nada, e sim a história da banda. Era um caboclo voltado para a música eletrônica e dois engenheiros de som da BBC, que faziam vinhetas e sonoplastia para as novelas da BBC. Eles resolveram fazer uma banda chamada White Noise, fizeram esse disco, que é um clássico absoluto, intitulado An Electric Storm. A capa é um relâmpago, é um trovão, uma coisa assim. E é um disco lançado pela Island, que hoje um vinil isso aqui não tem nem preço. Esse prédio aqui da UFM não paga a capa do disco. E o mais doido da história é que isso aí é feito um dos primeiros sintetizadores usados comercialmente, vamos dizer. E todo esse trabalho de edição, de voz e som, você que é um cara ligado a essas possibilidades da tecnologia, o que, que você. Até onde você pode chegar com som? Olha isso. De que ano que é isso aí? Pois é, chuta. Agora que tu falou, eu acho que quando entrou, achei que era novo, mas agora tu acha que tu tá falando, deve ter sido tudo feito em fita, aquele trabalho danado. Exatamente, cara. A primeira música que nós ouvimos aqui tem umas 5 mil edições de fita, de voz, de... Esse disco é de 1968, cara. Nossa, demais. E sabe o que me soa parecido, cara? O Gorillaz. Sim, porra, todo mundo bebe aqui, né? É, né? Demais. Todo mundo bebe aqui. Não. Muito louco mesmo. E, pô, e a mensagem do Luan caiu como uma vulva, né, cara? Porque eu tava precisando introduzir esse disco de alguma maneira. Ele falou, Luan... manda um som bem louco aí. Então toma. Valeu, Luan. Peraí, deixa eu mandar um abraço aqui também, cara. Pelo amor de Tem Deus. Tem um rapaziada aqui no Bulhões, aqui do lado, no bar, aqui ouvindo a gente. Cara, vamos lá, mandou, né, uma mensagem no Twitter aqui. Falou, um abraço aí pra rapaziada do Bulhões aí, que tá tomando aquela geladinha. Olha só, Marcelão, graças ao Bruno, nós estamos com toda a sua discografia aqui. Que não vale nem essa porta do estúdio, né? Não é o caso. Só não tem o do Bezerrão. Mas nós temos uma música aqui na programação da rádio. Qual música que você toca daqui desse disco, cara? Escolhe uma aí que você gostaria de ouvir no Rasgando o Brasil, de Porto Alegre a Recife. Minha música preferida de todos os tempos. Olha só, olha que resposta, hein, cara. É uma música bem louca também. Pode ser com White Noise aqui no fundo? É a faixa... Rapaz, tô precisando desse óculos aí também, né? Toma. É a faixa 3. Diz mais ou menos por que você escolheu essa música? O Meu Samba é Assim, que é uma música que eu gosto muito. E eu não toco ela ao vivo, porque ela é muito difícil de tocar ao vivo, porque ela é meio sussurrada. É um rap bem sincopadinho ali. Ela é difícil no show. Eu já tentei tocar ela, dá uma sonolência assim no show. Mas ela no estúdio ficou muito boa. É uma das músicas que eu mais gosto minha. Toda oportunidade que eu tenho vem defender esse peixe, né? Então é essa. É assim que se faz, ó. É essa mesmo? Ronca, ronca. Ei, como é que você tá? Tô bem. Qual o seu nome? Posso me sentar? Vou pensar. Você faz o quê? Trabalha ou estuda? Você quer saber mesmo? Eu acho que você precisa de um parceiro na luta. Disseram que você gosta de rap com samba. É, aí você acertou. Então vem comigo que eu só ando com bamba. É. O que você acha, hein? Jogão do Mengão no maraca. Fala sério. O que você gosta mais, de ouro ou de prata? Claro, diamante. Em cima do palco você tava brilhando. Você tá ligada que eu tava te olhando? Me dá teu número pra eu te ligar. Aí quem sabe um dia a gente, sei lá, vem. Com amor, é assim que se faz. Com amizade, é assim que se faz. Com respeito, é assim que se faz, ó. Assim que se faz, ó. Assim que se faz. Com respeito, é assim que se faz. Com amizade, é assim que se faz. Com amor, é falar um pouco da vida que se leva. Aí, se eu te encontrar, tu nem acredita. O quê? Agora eu encontrei a mulher da minha vida, sério. De novo, porra. Eu tava sem nenhum puto no bolso. Ah, não tem problema não, mas tem tempo, calma. Aquela mulher vale qualquer esforço. É mesmo? Sabe aquela parada mesmo, como chama? Amor, né? Não é não, essa parada? Às vezes a gente esquece que malandro também ama. Por quê? Pode crer. Com amor, é assim que se faz, com respeito. É assim que se faz, ou com amizade. É assim que se faz, assim que se faz, assim que se faz, com amor. É assim que se faz, ou com respeito. É assim que se faz, com amizade. É assim que se faz, ó, assim que se faz, ó, assim que se faz, ó. Longe eu vou aonde cê tá. Se eu é que tô longe, então chega um pouco pra cá. Porque aonde você for eu vou. Tudo que quiser eu dou. Pode acreditar, onde você tiver eu tô. Porque com amor é assim que se faz, com respeito. É assim que se faz, ó, com amizade. É assim que se faz, assim que se faz, ó, assim que se faz, com amor. É assim que se faz, com respeito. É assim que se faz, com amizade. Assim que se faz, assim que se faz, assim que se faz, assim que se faz, assim que se faz, assim que se faz, assim que se faz. Maurício Valadares, aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre? Já é. Mas deve ser meio complicado mesmo mandar essa música ao vivo. Ainda mais no teu show, que é um muito frenético, né, cara? É difícil ela de mandar ao vivo, mas eu adoro essa música. Tem já tinha tocado ela no rádio já, em algum lugar? Eu acho que não, cara, mas... Eu gosto tanto dessa música, acho que... Não sei, lógico que tem músicas que é mais representativa, assim, pra mim. Mas essa música tem uma coisa do... Da maneira de cantar o rap, que não é preenchendo toda a frase e tal. Que é uma coisa do que o Tip, que é um cara que eu adoro, então... Ela é representativa pra mim pra caramba. Olha só, o Júlio pergunta a você o que você acha do Emicida e do Criolo. Por que que o rap no Brasil não tem mais espaço? É mesmo? Pô, o MC do Criolo não estão cheios de espaço aí? Eu acho que tem espaço. Cara, o espaço tinha, sempre teve. O Racionais vendeu bastante, apareceu bastante e tal. Eu acho que o Criolo e o Emicida, eles têm um papel importante agora, que eles saem um pouco daquela coisa de se cantar só a derrota, sabe? E eles estão cantando um pouco da vitória também, cara. Sim. E eu acho que as pessoas gostam de ouvir história de vitória, né, cara? Não é aquela coisa de falar, ai meu Deus do céu, a vida tá uma droga, né? O Criolo e o Emicida estão cantando um lado, até o próprio Não Existe Amor em SP, que poderia ser, mas tem uma poesia legal, né, cara? Eu acho que eles trouxeram uma coisa um pouco mais descontraída, sem perder o lado político e tal, mas acho que eles dois estão trazendo isso, né, cara? Importante isso. Quantas vezes você responde por dia sobre uma possível volta do Planet Hemp? Por dia? Hoje eu respondi umas 7, cara. E? Quer que eu fale de novo? Acho que é quase impossível, cara. Volta é impossível. Fazer um showzinho aqui, outro ali, pode rolar, só. Mas, cara, a gente tinha... Um disco? Isso eu acho difícil demais. É impossível. Isso eu acho quase impossível. A probabilidade de sair um disco daí acho que é 0,5%. Né? Porque, cara, o que tinha de legal no Planet Hemp era aquela coisa aquela porradaria juvenil que a gente tinha quando tinha 20 anos. Agora ninguém tem mais 20 anos. É. Aquela, a época era outra. Acho que tá todo mundo, cada um fazendo o seu trabalho. O Benegão tá fazendo dele, o Black Alien, o Rafael, o Pedrinho. Não sei se juntar pra fazer um disco agora seria legal. Vai fazer um show, uma reuniãozinha pra, só pra tocar ali pros amigos, um churrasco, um sei lá, tomar uma cerveja, uhum. Uma coisa assim, sim, mas fazer um disco eu acho meio difícil, cara. Aproveitando essa vibe que foi bacana pra caramba dessa música que você mostrou, né, com todo esse envolvimento do show que você não consegue seguir com a onda dela, né? Vamos aproveitar que todos os seus CDs estão aí na frente, uhum. Graças à CDteca do Bruno. Vamos voltar, então, já que falamos em Planeta Hemp, você separou. Cara, o Bruno me trouxe aqui uma coisa inacreditável. Em 1996, se eu não me engano, deve ter aqui, mas eu tô sem óculos, não consigo ler, né? Como é que é, né, Bruno? Acho que é 96, a gente lançou, no final do ano, a gente lançou um disco que chamava Hemp New Year, cara. Que era um disco que a gente fez com umas sobras de estúdio. Aí tem remix Dig Dig Dig, remix Legalize Já, Manter Respeito ao Vivo, um Legalize Já ao Vivo, Mary Jane ao Vivo, um Skank ao vivo no estúdio, uma música instrumental. E tem duas versões, cara, que é muito difícil de achar, que é Funk Buia, de uma demo de 93, e uma que chama Rap, Rock and Roll, Psicodelia, Hardcore e Raga, que depois a gente fez uma música que chamava isso. Só que é uma dessas colagens de estúdio, bem tosquinha, mas era o que a gente tinha na época, era isso daí. Acho que é a faixa 8, cara, dá uma olhada aí. Um sample de Led Zeppelin. Total, né? Ronca, ronca. Ronca. Oi, FM. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrá-lo em uns braços que nenhum pedaço do meu pode ser. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher, e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em uns braços e nenhum pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Esse é Jamelão empetrepando Lupicínio Rodrigues. Marcelão, você que é um camarada que literalmente circula e bem pela música brasileira, por todos os cantos da música brasileira. Né? Você tem consciência disso, do hardcore, o samba. Do rock, do reggae. E essa vibe aqui? Bad Magic. Assim, uma onda... Eu não tenho essa voz do Jamelão, não dá. Ia ter que ter muito autotune, muito... Não consigo. Uma vibe dessa de orquestra... Eu tenho vontade de fazer um ao vivo assim, cara. Olha aí. De por exemplo, pegar aquela que a gente tocou ali atrás, assim que se faz, fazer uma vibe assim, orquestrada e tal. Isso é bonito, né, cara? É bonito pra caramba. Não se tem muito mais isso, né, cara? Não. A banda tem, tocando ali e tal. Hoje em dia cada um grava, faz tudo meio que sampleando, eletrônico e tal. Agora, aquela que a gente tocou antes do Plant Ramp, cara. Aquele disco não saiu pra vender, era um disco promocional. Esse disco é promocional, né? Que a gente deu só pra galera e tal, não sei o que. Senão não tinha coragem de lançar aquilo ali, só no promocional e no Ronca Ronca. É verdade. É. Olha só, o Leonardo de São Paulo diz o seguinte: estou aqui com meu filho de 6 anos, que não por acaso se chama Marcelo. E ele curtiu pacas esse som doido daí. É o som lá do Luan de Igarapé, se não me engano. Do White Noise. Manda um abraço pro D2, não se esquece de dizer pra ele que Eu Tiro é Onda é o disco do rap nacional. Valeu, tamo com ele aqui na mão. Abraço, programa Ronca 300, não sei o quê. Desculpa. Leonardo, de São Paulo. Leonardo, valeu, Leonardo. Olha um só, a paradinha com a nossa audiência, mandando duas músicas para que a gente monte o material do Ronca 300 no dia 20 de dezembro, tá cabeleira altíssima aqui. Só para a rapaziada decidir por onde a turma tá indo. Abraço, e pro Ronca 300, desde logo sugiro Flying Lotus, com São Paulo, a música chamada São Paulo, que o Flying Lotus gravou, e nós já mostramos aqui. Conheci e o Fellini com rock europeu, Leonardo Alonso de uma São banda, um cara, um californiano cantando uma música falando de São Paulo e um paulista falando do rock europeu. Isso aí. Bagulho é doido mesmo. O Carlos diz o seguinte, cara, a música doida pirou, cara. É o hit da noite, cara. O hit da noite. Boa demais essa música, valeu, Maurício. Valeu, Luan. De Igarapé. Igarapé é a cidade do Luan, não é Igarapava, não. Igarapé. Enfim, olha o Jamelão, cara. Ilumina mais a sala do que a luz do refletor. O cabaré. Mas precisa ser muito Jamelão para encarar uma orquestra, uma vibe. O Jamelão dessa. Muito Alcione, né, cara? Acho que Alcione dá com certeza, né? Essa voz da Alcione é demais, cara. Eu fui gravar com ela, foi um dos cantores que me deixou, opa, chegou lá, pediu um café com leite com uma colherada de manteiga, pá. Que isso, cara? Aí, chegou lá e falei, que tá usando aí? Eu achei que tava bem valvulado, não, era só o Mike e ela mesmo, cara. Foi demais, demais. Olha só. Seu Jorge daria pra fazer uma coisa assim também. Marcelão, vamos voltar nessa vibe que a nossa audiência gostou muito de você selecionar músicas. Lado B da minha carreira. Músicas especiais que tenham alguma informação que nunca ninguém mandou adiante. Sabe o que eu gosto demais, cara? Eu tô me excluindo das músicas, tocando as instrumentais, né? Mas tem a... Porra, esse cara faz a capa do disco sem número. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nona do Eu Tiro é Onda, citado pelo nosso amigo Leonardo, né? A nona música do Eu Tiro é Onda é uma música que tem uma história interessante, Espancando Macaco, é o nome da música. Mas ela foi gravada... chamei o João Donato e o Jotinha pra gravarem um piano e um vibrafone no estúdio pra manter o respeito. E eles estavam tão amarradão no estúdio, cara, que ele falou: você não tem mais uma base aí, não? Eu falei: tem, Donato. Foi o dia que eu conheci o João Donato, cara. Foi inacreditável. Aí ele gravou essa, que é Espancando o Macaco. É um instrumental que eu acho lindo. E a gente vê que 5 anos depois, o que eu fazia em casa já tinha uma evoluçãozinha ali no estúdio, barará, no estúdio caseiro também, mas já tinha uma evolução. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Um sonho diferente, sonhei com o camarada que não vive mais com a gente. No sonho ele me disse que o céu... Marcelão, o título da música que nós acabamos de ouvir, qual foi? Espancando o Macaco. Agora... O João Donato não gostou muito do título, não. Mas a história não dá muito pra ficar contando, não. É mas... mas o João Donato falou: eu não quero participar de nenhuma violência contra os animais, não. Falei: não, não é bem contra os animais. É, não é muito por aí. Mas olha que loucura, que coincidência. Eu recebi hoje um e-mail do nosso ouvinte, do nosso amigo Bernardo Oliveira, dizendo o seguinte: salve Maurício, tudo bem? Gostaria de apresentar o Spunk 90, projeto de gravação de DVD que estamos colocando no Embolacha. Estamos tentando produzir esse DVD com 14 bandas cariocas dos anos 90. Tá ligado nessa parada? Tô ligado. Não nesse projeto, mas tô ligado nessa coisa de... É a Vaquinha Online, Vaquinha é o nome, online, que está funcionando muito, tá bem, muito bem, e é uma das raríssimas soluções para a rapaziada nova colocar o trabalho na praça. Aí vem ele: estamos tentando produzir esse DVD com 14 bandas cariocas dos anos 90. Se eu puder dar uma força, eu te agradeço. Aí ele fala o seguinte: em 2 dias de estúdio no Rio de Janeiro, reúnem-se 14 bandas do cenário alternativo dos anos 90 para gravar um DVD ao vivo, com músicas, entrevistas e muita história. São eles... Elas, as bandas: Funk Fucker, Second Come, Dash, Zumbi do Mato, Sex Noise, Gangrena Gasosa, Djangos, Piu Piu e sua banda, Beat Lizards, Barnes Cabeça, Anarchy Solid Sound, Point Dexter e Sutiã Chiita. Durante esses dias, as bandas relembram suas músicas, reuniões históricas, bababá, bebebé, bibibibi. Tudo isso, todas essas informações e como você pode viabilizar esse projeto, A história toda está no site www.embolacha.com.br. Cara, você tocou a música do macaco sendo espancado e nós temos... Eu vi esse projeto, cara, é bem legal, cara. E é a cena da onde o Plant saiu, né, cara? Que é ali do Garage, quase todo mundo, essa galera que tu falou o nome das bandas, é a banda dos anos 90 que tocava no Garage. Sim, né? Exatamente. E essas informações que eles querem concentrar num DVD são fundamentais para você entender o que está acontecendo hoje. Lógico, lógico. É, se cortar o fio da meada, maluco, tu vai ficar... Tem muito pouca coisa registrada dessa época, apesar de quase todas as bandas nessa época já terem gravado disco e tal. Mas é do Second Come ao sei lá qual que foi a última ali a gravar. Talvez o Sex Noise, né? Sim. Mas a história é legal pra caramba, cara. Garage, né? Segura, Calver. Ronca, ronca. UFM. Nai baba tironga niko mbamuno zvaita seko mwanangu tiri vatatuka ini baba wako 1 mai vako 2 neweka wechitatu na baba mudiki Francis Durante o dia inteiro hoje, nossa audiência abarrotou a caixa de correio do Ronca Ronca para que a gente lembre dos 10 anos hoje, dia 29, sem o cidadão aqui embaixo. George Harrison. Você viu o documentário do Scorsese? Não vi, cara. Você gosta dos Beatles? Gosto demais, né? Tem uma história engraçada com os Beatles, que esse ano minha filha fez 7 anos de idade e ela pediu uma festa dos Beatles. Peraí. É mesmo, cara? Ela festa dos Beatles o quê? Só tocando Beatles? 7 anos de idade, ela pediu tema. Qual o tema da festa? Beatles. Que espetáculo. Aí eu tava lá fora, comprei umas coisas Beatles e tal, não sei o que lá. Poxa, a avó dela tem um talento especial pra fazer o bolo, fez um Yellow Submarine de bolo gigante, maravilhoso. Eu chamei uma banda cover dos Beatles pra tocar. A molecadinha, acho que nunca tinha ido num show na vida. Então a primeira turma deles, os pais todos me agradecendo, né? Pô, demais. Que a turma dela toda, a galerinha dela toda de 7 aninhos, 8 aninhos ali, tudo vendo Beatles pela primeira vez assim na frente do palco. Ah, vendo os Beatles, né? Parecia que pra eles eram os Beatles, sabe? Pô, que demais. Fiz o set list lá com ela, foi demais, foi uma festança. Marcelão, quantos minutos para acabar o milho ou ser, por favor? tá bom, então, né? Vamos a mais uma historinha, que a nossa audiência tá gostando muito desse... Dessa olhada especial feita pelo criador. Tem uma aqui, tem ó, historinha? Cara. Tem historinha? Eu e o Bruno, nosso parceiro Bruno aqui, a gente em 2099, memória não é meu forte, cara. Lá pelo começo desse século, a gente... No começo do século parece que é muito tempo mesmo, né? A gente... Eu fazia uma festa Hip Hop Rio, o Bruno veio com essa coisa, que era o disco, tinha uma coisa mais ou menos a ver com Embolacha, né, que chama, sim, né? Sim, sim. Que só que não era online na época ainda, mas era uma coisa de investidores que investiam no disco, era se o disco vendesse e tal. E a gente fez uma coletânea chamada Hip Hop Rio. Tem uma faixa 3 desse disco, cara, que é do nosso grande amigo Auri, que chamava Três Preto, só que a banda tinha Três Preto e um branco, mas o branco aqui no nome não é citado, era o Damian, que é o produtor. Eu produzi quase que o disco inteiro, mas o Damian produziu essa faixa, eu gosto muito dessa faixa. A gente podia dar uma passadinha rapidinho numa faixinha ou outra aí. Claro, essa vamos terceira nessa. É demais. Quer começar, ó, da primeira? Tem historinha? A primeira é a entrada da festa, né? Que eram os caras brincando só, ali. Então, peraí. Deu um barulhinho ali de fundo, a galera falando. Que... É a entrada da festa, a galera já querendo pular, o outro já tal. Que a ideia do disco é que o disco era passado na festa. Lógico, sim, que a gente gravou no aí estúdio, tem plateia. Tem um barulhinho e a gente cai pra segunda. Cai pra segunda, que é o Marral, filho do Luz Melodia. É uma faixa produzida por mim, que o Marral fala de MCs emergentes. É demais essa faixa. O Brasil fortalecendo a cultura hip hop, criando identidade forte, superando supremacia do rap que vem da América do Norte. Vão emergir MCs no Brasil fortalecendo. Tem uma coisinha de jazz aí nesse negócio. Criando, né, identidade forte, superando supremacia do rap que vem da América do Norte. Centro por cima, teens emergem. A próxima, que é a faixa que eu gosto muito, essa que a gente ouviu foi produzida por mim. A próxima é Três Preto, que é uma faixa que tem sample de Bebeto lá do... Acho que é Carolina, se eu não me engano. Que é produzido por esse francês, o Damian, que tá aí produzindo uma galera hoje em dia de rap. Isso é meio que um que sobrou da zoeira da Hip Hop Rio, né? A gente tem muitos MCs aí que estão até hoje aí, né? Aliás, a Elza respondeu ao e-mail que eu mandei informando a sua presença aqui. Ah, legal. A Elza, quem não sabe, a Elza Cohen. Elza Cohen, é. É importante demais, né, naquele começo do Plant lá, fazer a zoeira. Importante no início de muita gente, né? Praticamente todo mundo ali que circulou por essas vias alternativas. Acredita em você, eu sei que é capaz, eu sei que é capaz. Aquela cela fria. Esse disco é o Hip Hop Rio. Esse é o Hip Hop Rio. É o que vinha encartado na revista? Ele vinha encartado numa revista e vendido na banca. Aquela a ideia. Hoje em dia, negozinho não acha esse CD. Não acha. Eu não tenho, inclusive. Então é mais um motivo pra gente mostrar, né, cara? Pra gente mostrar. A próxima faixa, cara, é da dupla, clássica dupla de Niterói, nosso compadre Black Alien e Speed Freaks, falecido. Tem Black Alien aí, Alcir? Pra iluminar o programa. E o falecido Speed, que essa é o clássico, tocou bastante até. E aí, rapaziadas, niggas e niggets, aqui quem fala é Gustavo Black Alien e você tá ouvindo Ronca Ronca. Vai. Muito bom. Apocalipse Now. Jurássico de tão clássico, caótico até o cáustico. Lógico que daqui é o Ártico. Eu sou o puto que mais tosse no carro com olho vermelho até o nervo ótico. Cadê o código? Of course, Marros, não é Morse. Porque eu ganhei 5 microfones na The Source. Eu e meus amigos, familiar ao inimigo. Por isso estranho no ninho. Cheguei onde quis, mas não guardei o caminho. Speed Freak na pista, sem rastro, sem lastro. Peste, voando baixo. Speed Gustavo Black. Guindastes da arte de atarra charte. Meu pasto não é mato, eu laço meu gado. Acredito no agricultor assentado. Mas sim. Ó, nossa audiência está completamente desorientada com a participação que eu conclamei aqui para o Ronca Ronca Especial 300 Minutos, 5 horas do dia 20 de dezembro. Então, se você chegou agora, envie para o endereço roncaronca@oifm.com.br duas músicas que você gostaria de ouvir nessa edição especial do programa. Nós vamos ligar para você a partir do seu pedido. Aliás, o pedido pode ser feito direto. Nós vamos encerrar esses pedidos terça-feira que vem, inclusive no programa. O programa da semana que vem, dia 6, será a última chegada desses pedidos. Aí, Nandão e eu vamos ligar para a sua casa para gravar a sua voz para iluminar o Ronca Ronca de 5 horas, 300 minutos, no dia 20 de dezembro. O Thiago diz o seguinte: rapaz, Jamelão empetrepando o Lupicínio. Nunca, repito, nunca achei que fosse ouvir isso numa rádio FM hoje em dia. Ainda dá uma gargalhada. Ha, ha, ha, ha. Abraço, Thiago. É mole, não? Cara, muita gente mesmo, o nosso queridíssimo representante em Maceió, Charles Porto, salve Maval, salve Marceleza, cheio de intimidade, é você, é. Marceleza, é você. Maval, tô quietinho, mas tô aqui com toda, como toda terça ligado no Ronquinho e gravando. Legal. Pergunta, por favor, ao Marcelo se vai rolar turnê pelo Nordeste, Maceió na parada. Vamos pra lá, lógico. O Brasil é grande demais, né, cara? É mais caro viajar pelo Brasil do que ir pra Europa, por exemplo. Mas vamos pro Nordeste, cara. Depois do disco lançado, eu vou subir, vou fazer todas as capitais de novo, né? Vambora. Vamos seguir na historinha aqui do Hip Hop Rio? Vambora. Aí é longo, né? São 13 faixas. A gente tem... Depois tem Inumanos, tem Negativa. A gente pode pular. A gente já tocou, já falamos do Auri demais já, com Inumanos. Pode pular Negativa e pode ir pra sétima faixa, que é do Benegão. Que é uma faixa... Aí a gente ouviu algumas faixas produzidas por mim. Essa faixa é produzida pelo... Lá de Niterói, DJ Rodrigues, Benegão. Alô, galera. Aqui quem fala Benegão é o seguinte. Tô ligado. Pô, tem todo mundo aí. Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca, na Oi FM. Vamos que vamos. Sentido algum, então ficar apegado, agregado ao que não te leva mais além, não te deixa sossegado. Pois se a liberdade hoje se parece com um cigarro ou com o carro mais potente do mercado, me desculpe, mas as bolas foram trocadas bem na sua frente e você nem se tocou, pagou, comprou, levou a si mesmo. O legal desse disco, cara, que se você não tava lá em 98, só ouvindo o disco pra entender mesmo o que tava rolando naquela época nas festas e... saiu muito MC, tinha uma febre de MC querendo rimar e tal. Depois, isso tudo virou o tal do freestyle, da batalha e tal. Mas nessa época aí, o legal era chegar lá e mostrar: eu tenho uma música nova aqui, posso cantar aí? Posso cantar na tua festa aí? Pá, toma aí, microfone aberto, algumas festas. Aí tinha as bandas convidadas e às vezes a gente deixava o microfone aberto para o cara chegava lá com a basezinha dele em CD ou... que ele tivesse lá e dava pro DJ, era o Negralho, o DJ e tal. Tem bastante coisa legal. Lá na a 11ª, cara, é uma primeira versão de Maldição do Samba que eu fiz em casa. No 2 é minha vez, então limpe os ouvidos antes que chegue no 3. O samba já é fato, rap 4x4, D2 no microfone, Zé Gonzalez nos pratos. Depois eu fiz uma versão com o Mário Caldato pra procura da batida perfeita, né? O Caldato é que tá produzindo o seu disco novo? Eu não consigo fazer conta, cara. Todo disco eu falo, não, próximo disco a gente acaba, né? Que depois daquele processo todo de gravação e tal, eu falo, Mário, o próximo, cara, melhor a gente... Eu vou fazer com o cara, lógico, pô. Tá, aí passa 2 anos, fala, pô, não, já passou 2 anos, já vamos voltar e vamos trabalhar de novo, vamos fazer outro, né, cara? Ronca, ronca. Sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente. quiere gobernar. La maleta, Miracol. Vamos para la playa, allá voy. Súbete en el puente y me subo. Bájate del puente y me bajo. Quítate la ropa y me la quito. Tírate en el agua. En el agua. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué María Cristina me quiere gobernar? Oye. Quiere que me bañe me y yo no me voy a bañar. Me yo me voy a subir en el puente, pero no me voy a tirar. Me voy a bañar el domingo, porque el domingo voy a la trova. Me allí me voy bañadito, pues me voy a tomar mi traguito. Hey Marcelão, e essa onda hispânica? Por onde o rap, o hip hop circulam muito, né? Pra caramba. Isso, né? Não seduz você? Eu na Argentina, os caras estão falando, pô, você tem que gravar um disco em espanhol, em... É difícil, cara, é difícil pra caramba. Tem que dominar a língua bem, né, cara? Eu prefiro chamar alguém de lá pra cantar comigo e fazer essa conexão. Eu tive Pô, viajei o mundo inteiro, 20 e tantos países, 24 países agora, e... Pra sair daqui na América do Sul, teve uma barreirazinha, sabe? Foi difícil ali pra ir pra Argentina, no Uruguai. Quando a gente chegou no Uruguai a primeira vez, era um lugar pra 4 mil pessoas e tava sold out e tal. A gente fez até uma noite extra. Isso, você solo? Eu solo, é. Eu fiquei impressionado, cara. Todo mundo sabia tudo desde a época do Plant Ramp. Tocando as músicas velhas do Plant Ramp, parecia show daqui no Rio de Janeiro, sabe? Era incrível. Eu fico impressionado também como o brasileiro tem um pouco de sei lá, um receio ou uma preguiça de ouvir música em espanhol, né, cara? A gente ouve só música em português e inglês, né, cara? Em Los Angeles se ouve muita música latina, cara. Nos Estados Unidos em geral. Mas em Los Angeles, meus amigos ouvem muita música latina. Eu acabei ouvindo muito, sabe? Muito da música latina lá, música cubana, música... Música latina. O Biplus, o fotógrafo Biplus, ele foi pra Bolívia e pra Colômbia, trouxe tanta coisa boa de lá, cara. Tem o Quentic, que é um DJ, um produtor desses novos aí, ele tá fazendo uma coisa com rumba, é muito legal, cara, muito legal de hip hop com essa música latina, que é demais, instrumental, que é sensacional. Por falar nessa onda... Tem a turma do Bomba Estéreo aí, eu não sei como é que está identificada essa vinheta. Bomba Estéreo vem mais uma vez ao Brasil. Oi, eu sou Liliana Salmé, do Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Olha aí. Já tinha voz, né? Quantos minutos para acabar o milho com a pipoca, você? Então... Nós fizemos a promoção com dois ingressos só, hein? É, com faltam mais dois. Dupla, o negozinho tá cobrando aqui, né? Loucamente. Vai meter uma perguntinha? Vamos fazer uma pergunta, cara? Dificulta aí. Vamos fazer a perguntinha para os dois primeiros que responderem logo. Pergunta fácil ou uma pergunta difícil? Não, difícil, pô. A primeira foi muito fácil. Tá, qual que é o nome da coletânea? É fácil, né? Não consigo... Calma, fala aí, me ajuda aí, Bruno. Qual o nome da coletânea... A gente tocou agora, que era o nome de uma festa também. É boa. Que eu fiz em 2000, que tem bastante rap daqui do Rio. É uma pergunta fácil, né? A gente acabou de tocar. Qual o nome desse disco? Qual o nome desse disco? O nome da coletânea, que era o nome da festa também, que eu produzi no início do século. E a gente tinha um selinho que chamava Coletivo, que só saiu isso, né? Só saiu isso. Os dois primeiros que acertarem. Os dois primeiros que acertarem levam dois convites cada um. Ingresso duplo. roncaronca@oifm.com.br. Positivo e operante. Marcelão, vamos voltar aos seus discos, cara, pra gente fechar o programa com a sua música escolhida por você. Isso é muito bacana. É um detalhe que eu sempre faço questão de fazer com as nossas visitas, que eles escolham as músicas pra nossa audiência, cara. Eu acho que eu vou voltar, cara, no instrumental, sabe? Não sei por que eu tô nessa... Eu fiz uma música com o nosso querido Marcos Valle. Uma lenda que tá devendo uma visita ao Ronca Ronca. Eu mandei mensagem para ele, mas ele deve estar em Zurique, Alasca. Ele viaja demais, né, cara? Uma viajandão, né, cara? É, adoro o Marcos Valle e eu sempre quis fazer uma coisa com ele. E eu numa certa época, eu tinha... aqui é o Marcos Valle e estarei em breve no Ronca Ronca aí com vocês. Aguardem. Estamos aguardando, cara. Cara, tá todo mundo tá aí, né, cara? Só o Conca, né? Só não passou só não o Conca. Passou dos que Conca, você fala. Que eu citei só o Conca que não falou. Mas o Marcos Valle tem uma historinha que eu fui na casa dele, eu e o Maurinho, o Mauro Berman. A gente pegou o computador, fomos lá gravar no famoso piano Rhodes Rosa dele. Caramba. Que já rodou esse mundo e já tocou muita coisa. E eu tinha um alter ego que chamava Afropunk. E a música chama Afropunk no Vale do Rap. É a 10ª música do meu último disco de estúdio, antes do meu tributo ao Bezerra da Silva, chama Arte do Barulho, o disco. Instrumental. É uma instrumental, lógico. Vocês já estão me ouvindo aqui, né? On va laisser parler la musique. Ils vont jouer maintenant pour le Brésil. Let's welcome Marcelo de Dois. Marcelo de Dois. Ronca, ronca. Uma faixa curtinha que aquela introdução, como é que é o nome do cara mesmo? Pô, esqueci o nome do cara de Montreux. O Claude Nobbs. Ele no dia. Essa toda vez que eu ouço isso, não é uma coisa muito legal, porque esse dia foi o dia que o Brasil perdeu pra França na Copa de 2006 e era um Festival show. Festival de Montreux. Foi Festival de Montreux e a gente tocou. Nessa noite era a gente e o Black Eyed Peas, né? Nesse palco tinha um outro palco menorzinho que tinha acabado de estourar Crazy com o Nos Barkley. E depois eu fui ver os caras, só que pé da vida, né, cara? Bem. O Brasil tomou aquele gol do Henry lá no. E foi engraçado porque lá todo mundo meio fala francês, mas não é a França, né? Devia ter mais brasileiro que francês. Tinha mais brasileiro que francês. No nosso camarim, então. Marcelão, acabando milho, acabando pipoca, você que já passou por tantos países, já viu tanta coisa. Tanta música diferente. O que, que você viu, já que você está falando de um show, de um festival como festival de Montreux, o que, que você viu nos últimos anos assim, que mais tenha surpreendido? Por mais que você tenha muita informação, hoje em dia é muito fácil você ter essa informação. As surpresas são cada vez mais escassas, né? Porque está tudo na tua cara. É. Né? Tudo chega num linkzinho que o amigo manda. É, o que, que você viu de música que tenha... Caraca, maluco, o que, que é isso? Cara, eu agora em Angola eu vi uma cena de dance music com música africana que era, foi bem, bem interessante, assim. O Kuduro na Angola, em Angola também, ouvi lá, foi pesado. Eu já tinha visto os caras do Buraca Sound System em Portugal e já tinha achado demais, né, cara? Mas ver em Angola foi demais, cara, foi demais. É pancadaria, é meio que o funk... Mas, cara, vou te falar, ultimamente tenho começado a ouvir... Eu tava meio assim, só consegui ouvir música velha, música, coisa antiga. Mas tem certas bandas como Arctic Monkeys, esses caras têm me feito ouvir rock and roll de novo, sabe? Eu gosto daquele sotaque inglês no rock pra caramba. Arctic Monkeys, eu vi os caras ao vivo e fiquei impressionado. E vem aí de novo. E essa, eu confesso que eu ainda não tive curiosidade de conhecer muito essa turma do rap, tipo Kanye West, que mais? Qual é o outro que veio? Não, aqui? Mas... Eu ainda não entendi, não compreendi. Como eu digo aqui há 400 anos, que o Radiohead é uma banda que eu nunca entendi. Uh-huh. O show deles, que eu tive o prazer de tocar antes, tanto no Rio quanto em São Paulo, foi um espetáculo. Mas eu não consigo... Sabe, quando você não abraça, ou a música não te abraça... Não bateu. Mas eu acho que o Kanye West passou já do ponto mais legal dele. Eu queria que você que falasse... Dessa cena nova, tem uma cena legal de hip hop independente... A capa da Spin que a gente tava falando lá no começo do programa é isso, a nova face do hip hop. Tem uma molecada de Los Angeles que chama Odd Future, que são uns molequinhos punk, ao máximo skate, que o som é bem legal e a atitude deles é legal pra caramba. Mas essa turma da periferia, do underground, seja lá o nome, ela sempre existiu. Sempre existiu, né? Sempre vai existir. A rapaziada que aparece pra gente... Essa turma do rap, do hip hop, ela mostra uma coisa nova pra você que você diga, porra, esse cara tá fazendo um negócio. Que vem pra gente também. Às vezes o que é novo é revival, né, cara? Esse molecada que eu tô falando de underground e tudo ali, que essa nova face do hip hop, esses moleques tão lendo lá nos anos 80, no começo dos anos 90 de novo, sabe? Sim. Aí por isso que eu gostei tanto. Cara. É, como o João Saldanha dizia, ninguém é filho de chocadeira, né, cara? Você tem que fazer alguma coisa que... Tem uma frase do Godard também que fala isso, que ele fala que nada se cria, uma coisa dessa daí. É o Rock Bola que fala, a gente cria, os outros copia. É. Mas, assim, desse novo... O disco novo que eu gostei demais foi a junção do Ness com o Damian Marley, o filho do Bob lá, que... É um disco que eu vi um show. Eu tô aqui no festival em Zurique com os caras e tinha Jay-Z, Eminem, Kanye West, barariririririririririr. O show deles foi. Era num palco. Foi até engraçado, porque eu toquei no palco principal e os caras tocaram num palco secundário, assim. E o show dos caras foi. Pedrada, cara. Ness e o Demi Moore. Mas geralmente, assim, o que vem lá de baixo dos porões é que traz coisa nova, claro. Né? Acabou o programa, né? Quantos minutos a gente já passou? Cara. Ainda bem que o coordenador tá aqui, né? Senão a gente teria um problema. A gente tava problema. Tomando a chamada. Acabou, cara. Marcelão, você deve aparecer mais frequentemente na UFM. Você já recebeu convites... Fazer até um programa, né? Tô exatamente. Devendo. Você é um cara que... Vou deixar aquela vinheta, que não o Marcos Vale. Daqui a pouco eu faço um programa aí na UFM. Como outros amigos nossos que já passaram por aqui, que tem esse negócio... Né? Muito vivo, de saber se comunicar, de tocar música, de contar uma história. Gostar da rádio. Né? E você é um cara que gosta de rádio mesmo, né? De ter essa tabelinha. Então, você já é de casa, então é só chegar e da próxima vez. Dos 300 minutos eu vou só dar uma então, passada aqui pra trazer uma marmita. Pelo amor de Deus. Alguma coisa assim. Aí, tal. Uma água, né? E sábado a gente tá lá, hein? Sábado na Fundição Progresso, hein? Todo mundo lá. Eu, Marcelo Iuca e Marcelinho da Lua, vamos lá que vai ser demais, vai ser bom demais. Vamos lá, né? Claro, a noite dos Marcelos. Então, por falar. Mas no o dia... Maurício tá convidado também. Sim. No dia 20 de dezembro, a gente faz aqui a edição de 5 horas do programa. Participe através do roncaronca@oifm.com.br, mandando duas músicas. Uma delas será selecionada. E a qualquer dia, de 14 às 17 horas, nós vamos ligar para você gravar o seu pedido. De 14 às 17 horas. Mande seu telefone direitinho. Terça-feira a gente volta com um novo pentacampeão do futebol brasileiro. Que a gente tenha sorte. Um beijo, Juca. Terça-feira a gente volta. Marcelão, obrigado, hein, cara. Valeu, um abraço, pai. Puta que pariu, demais, cara. Fui. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.